Ratinho e Leone, as vozes que machucam. Portal do La Rocha. 7 da manhã, eu vejo as ligações dela, querendo me ver, pra saciar uma noite fracassada de prazer. Meu coração não é quarto de motel, e você procura pra fazer amor. Não tá nem aí pro meu coração. Uau, uau, uau. Meu coração não é quarto de motel, e você procura pra fazer amor. Não tá nem aí pro meu. As ligações dela, querendo me ver, pra saciar uma noite fracassada de prazer. Meu coração não é quarto de motel, e você procura pra fazer amor. Não tá nem aí.